capítulo 10 e versículo 17. Todos que encontraram, digam amém. Diz assim a palavra do Senhor: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o grande Deus, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas. No Novo Testamento, no Evangelho, por que não dizer, na Epístola Paulina de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, nós vamos ler o versículo 25. Capítulo 1 da primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 25, que diz assim o versículo 25: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Versículo 27, que diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Amém? Feche a sua Bíblia por um instante, pegue na mão deste irmão que está ao seu lado, e eu quero orar a Deus mais uma vez. Profetiza para ele, diga: irmão, para o mesmo céu que você vai, eu vou também. Pode afirmar para ele: não tem dois céus. Então vai se acostumando comigo. Porque se não der para acostumar comigo, poucos anos aqui na terra, como vamos fazer passando a eternidade juntos? Diga para ele assim: se acostume com os meus defeitos, com as minhas fragilidades, porque você vai passar a eternidade comigo. Levante a mão dele junto com as suas, lá em cima disso, em nome de Jesus. Só os espirituais, feche os olhos desta noite. Vamos entrar debaixo da dimensão da glória de Deus. Deus vai incendiar esta casa esta noite e vai derramar aqui o seu poder. Feche os teus olhos, Senhor Deus, que fez os céus e também fez a terra. Entendendo que esta noite é a primeira noite desses quatro dias de bênção, de poder, de graça, de unção, aonde, Senhor, nós viveremos aqui quatro noites especiais, domingo pela manhã. Eu lhe peço agora, meu Deus, que o Senhor venha, através da brisa suave do teu Espírito, confortar os corações entristecidos desta noite. Que o Senhor venha tomar as nossas vidas segundo a tua graça, o teu poder e a tua glória. Senhor, eu entendo a responsabilidade que está sobre os ombros desse jovem pregador nesta noite, a envergadura de pregar aqui esta noite, meu Deus, mas eu estou debaixo das tuas mãos, do teu tremor e do teu temor que eu tenho por ti, Senhor. Por isso eu lhe peço e faço das palavras de Davi as minhas palavras esta noite. Eu sou como um cão leproso, como uma pulga no deserto, mas o Senhor um dia me chamou, me escolheu para pregar a sua palavra, e nesta noite eu não tenho, eu não posso, eu não sou, eu não faço, eu não consigo, Senhor. Se depender de mim, nada vai acontecer aqui esta noite, mas graças a Deus que eu não dependo de mim, Senhor, eu dependo exclusivamente de ti, eu dependo exclusivamente do teu poder, da tua graça, da tua misericórdia. Por isso eu lhe peço agora, meu Deus, repreenda todo o mal, Senhor, repreenda todo demônio que tenha tido audácia, ousadia de tentar impedir a sua bênção nesses dias, meu Deus. Eu determino a tua unção, a tua graça, como brisa suave, refrigério da alma, invada esta igreja, Senhor, com a sua bendita presença. Aonde houver um crente de promessa, Senhor, aonde houver um crente espiritual, aonde houver um filho e uma filha sua que veio aqui para receber glória, poder e unção, que ele já comece a ser incendiado, tomado, envolvido pela sua glória e pelo seu poder. Como ministro seu, eu profetizo, Senhor, do que o Senhor me deu, o Senhor vai dar para muitos aqui esta noite. Só quantos querem receber, levante a mão lá em cima e adore ao teu Deus aí por um minuto em nome de Jesus. Rapaz, o que me diz? Calamastúbia, rei de Astúbia, rei de Astúbia, rei de Astúbia, rei de Astúbia, rei de Astúbia, rei de Astúbia, rei de Astúbia, rei de Astúbia, rei de Astúbia, rei de Astúbia, rei de Astúbia, rei de Astúbia, rei de Astúbia, rei de Astúbia, rei de Astúbia, rei de Astúbia, rei de Astúbia, rei de Astúbia, rei de Astúbia, rei de Astúbia, rei de Astúbia, rei de Astúbia, rei de Astúbia, rei de Astúbia, rei de Astúbia, rei de Astúbia, rei de Astúbia, rei de Astúbia, rei de Astúbia, rei de Astúbia, rei de Astúbia, rei de Astúbia, rei de Astúbia, rei de Astúbia, rei de Astúbia, rei de Astúbia, rei de Astúbia, rei de Astúbia, rei de Astúbia, rei de Astúbia, rei de Deus, meu Deus, em nome de Jesus. Eu quero falar nesta oportunidade sobre a contramão da lógica humana. A especialidade de Deus, trabalhar sempre na contramão da lógica humana. Por que contramão da lógica humana? Porque nós entendemos pela própria palavra de Deus, que Deus sempre trabalha da maneira que nós não pensamos, imaginamos e às vezes queremos que Deus venha trabalhar. Deus sempre trabalha da sua maneira, porque o profeta Isaías já dissera no capítulo 40, quem guiou o Espírito do Senhor e para quem ele pediu conselho. Deus sempre trabalha ao contramão da história. Quando nós imaginamos que vai ser de uma maneira, é de outra maneira, porque Deus trabalha desta maneira. Quando nós queremos que aconteça de uma certa forma, Deus vem e faz de outra maneira. Isso é a contramão da lógica de Deus, é a contramão da lógica humana, porque Deus, quando resolve fazer, Deus quando resolve escolher, Deus quando resolve capacitar, Deus quando resolve realizar, Deus não trabalha como o homem quer, como o homem deseja, como o homem almeja, como o homem galga. Deus trabalha da sua maneira, e por muitas vezes em determinadas situações, nós não entendemos o hoje da história humana, mas o amanhã, quando Deus vier com a resposta, com o milagre, com o porquê, aí sim nós vamos entender. Porque eu tenho algo para afirmar aos irmãos esta noite: Deus não erra, Deus não varia, Deus não muda. Quando Deus determina, Ele faz, e Ele tem um porquê para realizar todas as coisas. Então eu quero te dizer esta noite: o deserto da tua vida tem um porquê, o problema que você está vivendo tem um porquê, a tristeza do seu coração tem um porquê. Daqui a pouco Deus vai descortinar o horizonte, vai te revelar o que está acontecendo, mas pode ficar tranquilo, Ele não vai tirar você da palma das mãos dEle. Você está protegido, você está num grande socorro, num abrigo certo. Só que estão na palma da mão de Deus nesta noite, levante a mão e dê glória ao teu Deus, para entendermos por que é que Deus trabalha na contramão da lógica, por que é que Deus trabalha como nós não queremos que Ele venha trabalhar. Eu preciso lhe explicar quem é Deus, não que eu saiba melhor do que você quem é o teu Deus, mas permita-me este pregador trazer dentro dessa palavra a dimensão de Deus, quem é o teu Deus, o que o teu Deus pode fazer. O homem não consegue externar com total clara evidência a dimensão de Deus. Havia visto que nós não temos plena consciência de quem é Deus, da maneira que Deus trabalha, mais nós, por essa palavra, entendemos quem é o nosso Deus. A Bíblia diz que o nosso Deus, Ele é todo-poderoso. Quando eu entendo que nosso Deus, Ele é todo-poderoso, Ele tem dois tipos de atributos. Atributos estes que são morais, que são parte do caráter de Deus. Por exemplo, Deus é bom, misericordioso, longânimo, benevolente. Estes são os atributos morais de Deus. Mas estes atributos o homem também possui em alguns aspectos. Mas os atributos exclusivos são exclusivamente de Deus. Quando eu digo exclusivo, eu quero lhe dizer que anjos não têm estes atributos, muito menos os demônios caídos também não possuem estes atributos. E dentre os atributos exclusivos de Deus, permita-me enumerar alguns desses atributos. O primeiro atributo, que é um atributo exclusivo de Deus, único de Deus, é que o meu e o teu Deus, Ele é onipotente. Quando eu falo de onipotência de Deus, é que Deus não conhece uma palavra do vocabulário humano. Nós vivemos debaixo do limite, da limitação. Na onipotência de Deus, Deus é ilimitado. Todo o poder nos céus, todo o poder na terra está nas mãos deste Deus. Quando eu falo de onipotência, eu falo também do poder criador de Deus. A Bíblia diz em Gênesis, capítulo de número 1, versículo 1, Deus criou os céus e a terra. Quando a Bíblia usa o nome Deus, lá no original hebraico em Gênesis, o nome no original é Elohim, e Elohim é o nome plural de Deus. Quando eu falo de Elohim, aqui eu estou falando do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo. É por isso que quando Jesus está sendo imolado no Calvário, quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que esse Deus tem muitos nomes. A Bíblia chama Ele de Adonai. Adonai é Senhor, e por mais de 2.500 vezes é citado este nome Senhor. No grego é Kyrios. A Bíblia diz que além deste nome Deus ser Adonai, ser Kyrios, que quer dizer Senhor. A Bíblia diz também que existe um tetragrama na linguagem hebraica, que os rabinos usavam tanta santidade para com Deus, que eles só tinham coragem de falar deste nome uma vez por ano. Eles só usavam o nome Yahvé, que hoje na transliteração é Jeová, uma vez por ano. Por isso que eles usavam Adonai. Quando eu olho para Jeová, quando eu olho para Iafé, eu vejo que além de Iafé, existem muitos outros adjetivos que acompanham o nome Iafé. Por exemplo, quando Abraão está em cima do monte Moriá, ofertando seu filho Isaque a Deus, ele olha para o céu e diz Iafé Jiré, ou seja, o Senhor proverá. A minha Bíblia diz que quando Davi está rodando a sua bunda para derrubar o gigante Golias, ele olha para Deus e diz: eu vou em nome de Deus, o meu Deus, Jeová Sabaote, o Senhor dos Exércitos. A Bíblia diz que quando Moisés, no capítulo 17 de Êxodo, vencia Amaleque, a Bíblia diz que ele levantou o nome de Deus e disse: Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Quem vai levantar a bandeira da vitória essa noite no nome de Jeová? A minha Bíblia diz que quando Ezequiel olhou para Deus, ele disse: Jeová Sabaote, quer dizer, o Senhor que está aqui. Quem crê que o Senhor está aqui essa noite? A Bíblia diz que quando Jeremias olhou para Deus, ele disse: Iafete Siqueno, que quer dizer Senhor Justiça Nossa. A Bíblia diz que quando Daniel recebeu o seu livro, e por que não dizer a revelação do capítulo 7 sobre o porfim e as coisas que ainda vão acontecer, ele fala em aramaico e ele diz: Iapoque Iomim, que quer dizer o Senhor Ancião de Dias. Se eu quero fazer lo entender nessa noite que este Deus Todo-Poderoso, este Deus que é imenso, este Deus que eu e você não conseguimos entender, tem algo que eu quero fazer lo entender essa noite. Este Deus com todo o poder nas suas mãos, quando ele vai derramar poder na terra, quando ele vai operar um milagre aqui na terra, ele faz pela contramão da lógica, porque se um Deus tão grande como esse, por que ele não usa coisa grande, ele resolve usar coisa pequena? É agora que você vai entender a mensagem desta noite. A Bíblia diz que este Deus, ele é tão grande, o profeta Isaías disse que ele assenta no globo da terra. Se ele assenta no globo da terra, os pés dele estão aqui em Camboriú esta noite, e a cabeça dele está lá no céu, ordenando todas as coisas. A Bíblia diz que ele pesa os montes e os outeiros em uma balança de precisão. A Bíblia diz que ele toma o pó da terra e joga como a gota de um balde. A Bíblia diz que a cortina da sua casa não é a cortina que você tem em casa, mas a cortina de Deus é os céus que estão na sua casa. A Bíblia diz que Deus, até mesmo, pega o pó da terra, ele abre o mar vermelho. Este Deus tão grande, tão imenso, tão poderoso, que eu e você não entendemos, tem algo que nós precisamos entender aqui. Quando ele resolve ministrar este poder na terra, quando ele resolve levantar um crente aqui, quando ele resolve avivar alguém aqui na terra, ele vai na contramão da lógica. Por quê, pastor? Porque o texto que nós acabamos de ler diz assim: quando Deus vai derramar o seu poder, ele escolhe a loucura da terra, ele escolhe as coisas que não são, as desprezíveis, as vis, aquelas que ninguém considera nada. O que é que o senhor quer me fazer entender esta noite? Eu vou lhe fazer entender. Quando Deus derrama o seu poder na terra, ele nunca vai escolher coisa grande, ele nunca vai usar coisa grande. Por quê? Porque se esse Deus grande usar coisa grande, quem vai receber a honra, quem vai receber o privilégio? É a coisa grande. Mas se Deus só usa coisa pequena, o homem tem que sempre baixar a cabeça e dizer: este Deus grande só escolhe coisa pequena, só usa coisa pequena. Se tem algum crente pequeno aqui esta noite, levante a mão lá em cima e adore ao teu Deus. Este Deus todo grande está aqui esta noite, e ele só usa coisa pequena. Quando eu olho para este Deus e descubro que ele só usa coisa pequena, eu olho para esta palavra, e eu já li esta palavra por algumas vezes, e lendo ela, pastor Marcel, eu olho para esta Bíblia e entendo que Deus só usa coisa pequena. Porque eu vou lhe provar. A minha Bíblia diz que Deus estava naquela pomba noélica, aquela pequena pombinha que saía da arca para avisar que a água do dilúvio estava baixando. A Bíblia me faz entender que Deus estava naquele corvo que alimentava o profeta Elias, coisa pequenininha. A minha Bíblia me faz entender que Deus estava naquele cajado na mão de Moisés, que tocava o mar vermelho, o mar abria, tocava o mar fechava, coisa pequena, um pedaço de madeira. A Bíblia me faz entender que Deus estava naquela sarça pegando fogo no monte Sinai, coisa pequena. A minha Bíblia me faz entender que Deus estava naquele fio de escarlata na janela da prostituta Raabe, que avisou os dois espias, coisa pequena. A minha Bíblia me faz entender que Deus estava na capa de Elias, coisa pequena. A minha Bíblia me faz entender que Deus estava nos ossos de Eliseu, que ressuscitou o soldado, coisa pequena. A minha Bíblia me faz entender que Deus estava nos cinco pães e nos dois peixes, coisa pequena. A minha Bíblia me faz entender que Deus estava naqueles mantos que foram descendo sobre a cisterna para tirar Jeremias do calabouço, e Ebed-Meleque ia puxando aqueles trapos velhos, coisa pequena. A minha Bíblia me faz entender que Deus estava naquela funda na mão de Davi, e naquela pequena pedrinha que derrubou o gigante Golias, coisa pequena. A minha Bíblia me faz entender que Deus estava na harpa na mão de Davi, que ele tocava, e os demônios de Saul tinham de voltar de lepra ao inferno, coisa pequena. A minha Bíblia me faz entender que Deus estava naquela queixada de jumenta na mão de Sansão, que matou 1000 filisteus, coisa pequena. A Bíblia me faz entender que Deus estava nas raposas que Sansão amarrara as caudas para queimar a seara dos filisteus, coisa pequena. A minha Bíblia me faz entender que Deus estava na tocha na mão de Gideão, coisa pequena. Deus estava na bucina na mão de Josué, coisa pequena. A minha vida me faz entender que Deus estava nos lenços e nos aventais de Paulo, tendo levado aos enfermos, e os enfermos eram curados, coisa pequena. A minha vida me faz entender que Deus estava naquela agulha na mão de Dorcas, que fora ressuscitada, coisa pequena. A minha vida me faz entender que Deus estava na sombra de Pedro, aonde ele passava, os enfermos eram curados, coisa pequena. E eu vejo que quando ele vai levantar alguém, ele tem que abater, ele fez isso com a minha vida. Ele teve que me abater para depois me levantar, e assim que ele fez com todos os homens e mulheres de Deus. Se você está debaixo de uma promessa, não se preocupe com o que está acontecendo na tua vida, faz parte da preparação de Deus. Deus não pode usar arrogante, Deus não pode usar crente grande. Primeiro ele tem que abater, tem que reconhecer que a glória é dele, o poder é dele, a honra é dele, a força é dele. O diabo sabe muito bem disso, que Deus não gosta de coisa grande. Sabe qual foi o problema de Lúcifer? Foi um dia ele pensar que era grande, foi um dia ele pensar que podia comparar-se a Deus, e ele encontrou um espelho lá no céu, e quando ele viu a sua imagem no espelho, Moisés, ele ficou assustado, ele ficou e disse: eu sou perfeito, eu sou belo, eu subirei, farei as minhas camas nas estrelas, subirei acima das estrelas de Deus e compararei a Deus, serei semelhante a ele. Sabe por que o diabo tem raiva de você? Porque ele quis ser o que você é. A Bíblia diz: eu serei semelhante a Deus. E Jesus diz em Lucas 10, 18: como um raio eu vi Satanás cair do céu. O que acontece? O diabo tem raiva de você porque Deus vem e faz você do barro, daquilo que não servia, daquilo que não é nada, e faz você como o diabo quis ser. Ele fez você a imagem, conforme a semelhança dele. E tem crente que não entende isso e fica com a igreja com cara de delegado, parece que chupou de ló, comeu limão e foi batizado no vinagre. Nesta noite entenda que você seja um Deus grande. Você não era nada, não pode nada, mas esse Deus um dia te amou, gostou de você, então adora ele aí. Eu não sei se você está sentindo o que eu estou sentindo. Eu sinto o próprio Deus grande aqui esta noite, presente em pessoa aqui. Só que estou sentindo Deus aqui esta noite. Agora eu estou Deus aqui. Este Deus grande, ele só escolhe coisa pequena. A Bíblia diz que Moisés, lembra de Moisés? Todo mundo olha para Moisés e diz: Moisés é o referencial do Antigo Testamento. Depois de Jesus, temos Moisés e Paulo, os três grandes homens da Bíblia. Eu olho para Moisés e eu descobri algo tremendo na vida de Moisés, pastor Reuel. Moisés, eu entendo olhando para ele, que ele pensou que ele podia resolver as coisas do jeito dele. Tem gente que é assim, ele pensa que é do jeito dele. Não é, irmão, é do jeito de Deus. Moisés, a primeira visita que ele foi fazer com seus irmãos, 40 anos no Egito, ele era doutor de ciência, conhecia a aritmética, conhecia os princípios do Egito. Agora, quando Moisés vai receber e vai visitar os seus amigos, a primeira coisa que ele faz é se irá matar um egípcio e enterrar ele na areia. Deus olhou para ele e falou: Moisés, tu está muito grandão, tu está achando que é do teu jeito. Eu vou fazer o seguinte, Moisés, tu vai para o deserto ficar 40 anos lá para tu diminuir, para você aprender que quem faz sou eu, do meu jeito, da minha maneira, é da minha forma. O que aconteceu? Moisés foi cuidar das pouquinhas ovelhas do seu sogro Jetro. A Bíblia diz que a única coisinha que ele tinha, irmãos, era uma sarça. Imagine só, um sol causticante do deserto, do deserto inóspito da Judéia. E agora lá Moisés, a única sombra que ele encontrava, o único abrigo que ele arrumava, era aquela sarça, um monte de espinho. Eu faço uma conjectura teológica, conjecturar teologicamente sem ferir a exegese bíblica, é imaginar o que o texto não está me dizendo. E eu imagino esta noite, quem sabe Moisés passava naquela sarça, aquele monte de espinhos, e de vez em quando ele enroscava o seu vestido lá, quem sabe rasgou algumas vezes o seu vestido, ele tinha que levar para Zipora, poder remendar o seu vestido. Quem sabe Moisés amaldiçoou aquela sarça por muitas vezes, disse assim: ô sarça, monte de espinho, tu não serve para nada, tu nunca vai servir para nada. Mas 40 anos era o único amigo que ele tinha, 40 anos era o único amigo que ele tinha, 40 anos era a única convivência que ele tinha. Imagine conviver 40 anos com um monte de espinhos. É assim que acontece na vida, é assim que acontece no ministério. Muitas vezes a gente encontra uns espinheiros na vida, que a gente quer pegar no pescocinho santo dele e dar um jeito do nosso jeito. Eu quero te dizer uma coisa, irmão, fica tranquilo, esse espinheiro aí, no tempo certo, Deus vai mandar fogo nele, ele vai se levantar, porque Deus gosta de coisa pequena. Às vezes o eu está conosco. Moisés era muito grande, mas daqui um dia Moisés olhou para a sarça e disse: rapaz, a sarça está diferente. Olhou para ela e viu o fogo, e o fogo dela era fogo diferente. Moisés falou: rapaz, foi exaltada, quando ele vai chegar perto da sarça, aí Deus fala: não, Moisés, tu desprezou essa sarça durante 40 anos, agora para chegar perto dela, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa, Moisés. Tu vai aprender que eu sou escolha coisa pequena. Nesta noite tem muito espinheiro aqui, que dava trabalho para muita gente, mas hoje Deus resolveu olhar do céu para a tua vida. É que o espinheiro pegar fogo, é que da sarça acender no fogo. Só quem quer receber fogo de Deus, levante a mão e adore esse Deus tremendo. Padeiro e do copeiro, ele revela o sonho do padeiro e do copeiro. Quando ele revela o sonho do copeiro, ele diz assim: quando chegares em Faraó, fala para ele que eu nada fiz, aqui estou injustamente. Se o copeiro tivesse saído naquele dia, pastor Djalma, chegasse para Faraó e falasse para Faraó o que José tinha pedido, para quem é que José ia dar a glória? José ia dar a glória para o copeiro. Deus olhou do céu e falou: José, tu estava indo tão bem, mas só porque tu achou que é o copeiro que vai fazer por você, eu vou te deixar mais 2 anos aí nessa prisão, para você aprender que é do meu jeito, é eu que resolvo todas as coisas. Quem determina é Deus. Sabe o que eu quero te dizer? Talvez tu está confiando muito nos copeiros da vida, tu está esperando muito que o copeiro vai te exaltar, o copeiro vai te escolher, o copeiro vai te consagrar. Escute o que eu quero te dizer, irmão. Nesta noite, volte a olhar para Deus. É Deus quem faz, é do jeito dele, é no tempo dele, é na hora dele, é na forma dele, é da maneira que ele quer fazer, resolver, operar. Nesta noite, quem está olhando para Deus, olha para ele um pouquinho e adore esse Deus tremendo. Eu olho para esse Deus. E eu vejo que esse Deus faz do jeito que a gente não imagina que ele vai fazer. Jesus mostrou isso para a gente, mas muitas vezes a gente não entende o que Jesus fez. Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5, que haja o mesmo sentimento que houve em Cristo em vós, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, e sendo servo, foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus exaltou soberanamente e lhe deu um nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, os que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Se Jesus, que é Deus, fez isso, reduziu, aniquilou-se, humilhou-se, desceu a parte mais difícil da sua vida, foi servo, foi tão pequeno que ele foi parar no ventre de Maria. Esse Deus que assenta no globo da terra, foi diminuindo, diminuindo, diminuindo, diminuindo, e foi parar no ventre de Maria. Muitos crentes, irmão, Deus nem começou a fazer na vida dele, já enche o peito, já acha que pode. Eu vou profetizar esta noite: o diabo não tem medo de anel de teologia no dedo, o diabo não tem medo de externo importado, de sapato de cromo alemão, o diabo não tem medo de posição, de status, o diabo não tem medo de CD gravado, o diabo não tem medo de glórias humanas, o diabo não tem medo de dinheiro, de carro importado. Mas eu já vi ele esfregar o focinho no chão e voltar de ré para o inferno diante de um crente analfabeto, sem nem gente na boca, mas cheio do Espírito Santo. Só cheio do Espírito essa noite. Adore esse Deus grande, adore esse Deus grande, adore esse Deus grande. Lucas 2:12, o anjo disse: isto vos será por sinal, achareis um menino envolto em pano de saco, deitado em uma manjedoura. Sabe qual foi a maior humilhação de Jesus? A maior humilhação não foi o Calvário, não foi o Getsêmani, não foi a via dolorosa do Gólgota. A maior humilhação de Jesus foi a manjedoura. Ele que é rei, Senhor dos senhores, Deus do universo, agora enrolado em pano de saco, deitado em uma manjedoura. E vem a Bíblia e diz assim: o menino crescia. Ele que é criador, ele precisava crescer, irmão. Ele que é grande precisou crescer, e ele precisou ir andando e crescendo. Aí tem gente que quer entrar no contramão da vida, subir pelos elevadores da vida, para ganhar os elevadores da história, e não aceita o tempo de Deus, aceita a maneira de Deus trabalhar na tua vida. A vida é uma roda gigante. Uma hora a gente está em cima, outra hora está embaixo. Quem está em cima não humilha quem está embaixo, mas quem está embaixo não deseja que de cima desça. Espera o tempo de Deus para a tua vida. Ele está chegando, está chegando. O tempo, a promessa de Deus está chegando. Quem crê que a promessa de Deus está chegando para a tua vida, levante a mão em cima e adore esse Deus também. na manjedoura e perguntaram, chegaram no palácio do rei Herodes e perguntaram: é aqui que é nascido o rei dos judeus? Herodes olhou de um lado, olhou para o outro e disse: nascido rei? Rei dos judeus? Não, não é aqui que ele nasceu. Ele ficou surpreso porque aquela pergunta não pode mais ser repetida ao longo da história. Por que, pastor? Porque nem antes de Jesus, nem depois de Jesus, nem daqui ao arrebatamento da igreja, ninguém pode nascer rei. Ele tem que nascer príncipe e depois tornar-se rei. Mas o meu e o teu Jesus foi o único homem da história que, além de nascer rei, ele já nasceu rei dos reis e senhor dos senhores. Mas ele desceu, e tem crente que não quer descer. Olha para o irmão do seu lado e diga: quer subir, irmão? Tem que descer primeiro. Quer subir, tem que descer. Quer subir, tem que descer. Deus trabalha na contramão da lógica humana. Quando nós olhamos para a contramão da lógica humana, sabe o que é que eu vejo? Esse Jesus, depois de nascer na manjedoura, passou 33 anos e meio de história. Agora ele tem que entrar em Jerusalém. Tu acha que Jesus nunca esqueceu da manjedoura, irmão? Ele andou todos os 33 anos e meio da sua vida lembrando da manjedoura. Por que, pastor? Porque quando ele vai entrar em Jerusalém, ele lembrou-se perfeitamente da manjedoura. Eu vou lhe mostrar por quê. Porque a Bíblia diz que quando ele foi entrar em Jerusalém, ele não entrou montado num cavalo, nem num camelo, nem numa zebra. O que é que ele entrou montado? Ele entrou montado num jumentinho. E a Bíblia diz que Isaías olhou e disse: o jumento conhece a sua manjedoura. Jumento é manjedoura, é lugar de jumento. O que é que o rei dos reis estava fazendo lá na manjedoura? Sabe o que é que ele estava fazendo? Ele estava olhando para o jumentinho e dizendo: jumentinho, eu vou te ensinar para que muitos tenham que aprender. Tu investiu no meu reino, aprendeu a dividir o seu espaço comigo. Eu nunca vou esquecer de você. Quando eu resolver exaltar, eu vou exaltar e é um jumentinho. Jesus agora vai entrar em Jerusalém. A Bíblia diz em Mateus, capítulo 21, que quando ele chega na região de Betfagé, a Bíblia diz que ele envia alguns dos seus discípulos e diz assim: entrai na aldeia e vocês vão encontrar um jumentinho e uma jumenta. A Bíblia diz no singular: desprendei-os e trazei-os. Por que é que Jesus mandou trazer o jumento e a jumentinha? Por que é que Jesus mandou trazer os dois? Sabe por quê? Porque Jesus tinha algo para realizar na vida daquele jumentinho. O que é isso, pastor? É aquele jumentinho. Ele estava esperando uma promessa fazia 500 anos. Por que 500 anos? Porque a Bíblia diz que o profeta Zacarias profetizou no capítulo 9, versículo 9 de Zacarias: eis que o teu rei vem a ti, manso, pobre, montado em uma jumentinha, filho de um asninho, filho de uma jumenta. Sabe o que eu quero te dizer? Aquele jumento estava debaixo da promessa de Deus. O que é isso, pastor? É, aquele jumento estava debaixo da promessa de Deus. Tem muito crente aqui esta noite que está pensando que a promessa de Deus já foi embora da sua vida. Se o jumento que foi jumento demorou 500 anos para cumprir a profecia na vida dele, por que é que tu quer atrapalhar o tempo de Deus para com a tua vida? 20 anos, 30 anos, não tem problema. Deus não é homem para que minta. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Quem está debaixo de uma promessa, levante a mão. Quem tem uma promessa de Deus, então repousa a mão no ombro da pessoa do seu lado e diga: descansa debaixo da tua promessa. Descansa debaixo da tua promessa. No tempo certo ele vai cumprir essa promessa. Só quem entende que o tempo de Deus chegou para com a tua vida, levante a mão lá em cima e adora o teu Deus ali um pouquinho. Permita esse pregador conjecturar um pouco para você entender a mensagem. A Bíblia diz que eles estavam amarrados juntos, a mamãe e o filhinho. Sabe o que é que eu imagino? Eu imagino a mamãe e o filhinho conversando. O que é isso, pastor? Jumento não conversa com jumenta. Não conhece, não conversa. Eles são irracionais. Mas permita-me analogia. Permita-me conjecturar e imaginar o texto. Eu imagino a mamãe falando com o filhinho um dia antes dos apóstolos chegarem lá. Eu imagino o filhinho dizendo assim: mamãe, quem são aqueles animais grandões, bonitos, formosos, que andam com aqueles homens bonitos em cima deles, com coroa de ouro na cabeça? A mamãe diz: aqueles são os cavalos. Mas por que eles são tão bonitos, tão grandões daquele jeito? É porque eles são especiais. Eles foram criados unicamente para carregar rei. Eles carregam rei para cá, rei para lá. Mamãe, quem são aqueles outros animais que têm algo comprido nas suas costas? Aqueles ali são os camelos. Eles foram criados para andar com os homens pelo deserto. Por que eles comem coisa melhor do que a gente? Por que a senhora nunca carrega rei? A senhora só carrega pedra. A senhora só carrega mudança, carrega odre de água. Por que a senhora vive debaixo dessa maldição? E a mamãe diz: não, filho, isso aí faz parte da nossa genética. A gente foi criado assim. Deus fez a gente dessa maneira. A gente é pequenininho, não cresce muito, tem essa orelha grande, tem uma cara de bobo, uma cara de coitado, uma cara de sempre estar precisando de alguma coisa. Não é assim o jumento, irmão. Parece que Deus tirou toda a ignorância do mundo animal e jogou no coitadinho do jumento. Olha para ele e vê que ele sempre está precisando de alguma coisa. É aquele jumentinho, imagino, faço uma analogia, só para você entender a mensagem, sem ferir a exegese bíblica. Eu imagino ele desceu lágrimas dos seus olhos e disse: mamãe, o que é que a senhora vai fazer agora? Ah, filho, é assim mesmo. Você também vai ter que carregar pedra, odre de água. Eu imagino no outro dia a mamãe levantou e disse: eu vou deixar meu filho um pouco mais alegre. Filhinho, escuta, eu vou te dizer uma coisa. Tem uma coisa, vai nascer um rei, ele já nasceu. E ele não, ele vai exaltar um jumento um dia. Eu imagino o filho dizendo: que rei é esse? É o rei Herodes? Não, é um rei muito mais poderoso do que ele. Que rei é este? É o rei dos reis, senhor dos senhores. E eu imagino ela dizendo para ele assim: olha, escute, filhinho, este rei, quando ele resolver entrar em Jerusalém, ele não vai entrar montado em cavalo, nem camelo, nem zebra, nem girafa. Ele vai entrar montado num jumentinho. E tem uma coisa, você pode estar nessa sorte, porque a profecia diz que o jumentinho nunca foi montado por ninguém, e você nunca foi montado por ninguém. Daqui a pouco ela está terminando de falar, vai chegando Pedro, Tiago e João, vai desamarrando o jumento, vai desarramando a mamãe e o filhinho, e o filhinho olha para aqueles homens e diz assim: mamãe, quem são esses homens? Quer que eu dou alguma coisa? A mamãe diz: não, filho, esses aí são galileus, olha a sandália deles, olha os vestidão deles, galileus, é, eles andam com ele quem? Com o profeta, com o nazareno, com o único que pode exaltar e abater, com o único que levanta e abate. Quem conhece o nazareno nessa noite, levante a mão em cima e adore ao seu Deus aí um pouquinho. Isso vai chegando o dono do jumento, o dono da jumenta e do jumentinho, e diz: ei, rapaz, o que vocês estão fazendo com meus animais? Eu imagino o Pedro, Tiago e João olhou para ele e disse: rapaz, não mexe com essa história não. Por quê? Porque o mestre precisa deles, e quando o mestre precisa, não tem ninguém que pode impedir o que ele tem para fazer. Não se mexe nessa história. Eu imagino então entendendo algo aqui esta noite, e vou conjecturar e vou aplicar para a tua vida. Eu e você também éramos jumentinhos, carregados a carga da ansiedade, do pecado, da depressão, estávamos amarrados, sem perspectiva de vida, sem esperança, sem futuro, sem vida eterna, sem propósito, sem promessa. Mas um dia o rei olhou para você e disse: é esse aí, pequenininho, esse que ninguém dá nada por ele. Na hora de exaltar, eu vou exaltar ele. Na hora de levantar, eu vou levantar ele. Só os pequenos aqui esta noite, descerve ao Deus grande, adora o teu Deus aí um pouquinho. Jesus mandou trazer o jumento. Quando Jesus vai montar o jumentinho, antes de Jesus montar nele, Jesus cobre ele com linho. Diga comigo: linho. Quando Jesus foi achado na manjedoura, ele estava enrolado em pano de saco. Jesus se vestiu de pano de saco para aquele jumentinho poder usar linho, irmão Damasceno. Jesus se vestiu de pano de saco para aquele jumentinho usar linho. Sabe o que eu quero te dizer? Jesus se vestiu de pano de saco para você andar de seda javanesa, para você usar púrpura aqui na terra, para você ter vestes de glória lá no céu. Então adore ao teu Deus, não deixe de adorar a ele. Ele merece toda a honra, toda a glória, toda a adoração na galerinha, os adoradores. Adorem a Deus aí um pouquinho. Aqui embaixo, à minha esquerda, à minha direita, na da igreja, só quem pode agradecer esse Jesus, faça assim com a mão e agradeça a ele um pouquinho. Primeiro você agradece, depois eu continuo a pregar. Primeira verdade: quando Jesus resolve exaltar alguém e ele cobre com as suas vestes, sabe o que é que eu vejo? Eu vejo José. José foi coberto com a túnica de muitas cores. Quando ele é jogado na cisterna, Gade, Zebulon, Isacar, Naftali, os irmãos de José, eu imagino que a primeira coisa que eles fizeram, cada um puxava a túnica para cá e dizia: é minha. O outro dizia: é minha. Gade dizia: não, é minha. Zebulon dizia: não, é minha. Naftali, Isacar, é minha. E cada um ia tentando provar a túnica, mas não servia ninguém. Por quê? Porque Jacó fez aquela túnica sobre medida. Sabe o que eu quero te dizer esta noite? Fica tranquilo. Ninguém pode tomar a túnica que Deus te deu. Ninguém pode tomar a capa que Deus te deu. Pode até tentar, mas se tomar, não serve ninguém. Porque o que Deus fez para a tua vida é só para a tua vida, é sobre medida, é especial para você. Quando Jesus exalta, ele faz a capa sobre medida. Jesus sobe no jumentinho e vai entrando em Jerusalém. Quando ele vai entrando em Jerusalém, os homens começam: Hosana! Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Eu imagino que o jumentinho se assustou. Disse: mamãe, o que é isso? Esse barulho todo, folhas de oliveira, linhos colocados para que eu ande em cima. O que é isso, mamãe? Ontem eu passei aqui amarrado a velha senhora com um monte de pedra carregando. A senhora parou, empacou no meio do caminho, levou açoites. Por que é que estão fazendo esse barulho todo? O também olha para o filho de espinho e não te empolga, não. É só quando o rei está na tua vida. Se o rei deixar a tua vida, tu volta a carregar pedra. Se o rei deixar a tua vida, tu volta a ser o que tu era. Diga para o irmão que está do teu lado, não te empolga, não, irmão. Você só é alguma coisa se o rei estiver na tua vida. Tem gente que esquece que é o rei que se levantou. É ele que te capacitou. É ele que te escolheu. É ele que faz, é ele que pode. Quem está com o rei na sua vida, adore o teu rei. Deixa eu ver esta noite. Deixa eu ver. Tem muitos filhos de Deus aqui esta noite. Que o rei está na sua vida. Chegou o tempo de muita gente entender que ele está na sua vida. Jesus vai entrando. Mas eu vou além. A minha mente de pregador é fértil. Eu imagino o cavalo de Herodes conversando com o camelo de um fariseu. O camelo do fariseu olhou para o cavalo de Herodes e falou: rapaz, quem é que é para carregar rei? É cavalo. Quem é que está levando aquele rei ali? Um jumentinho. Você não entendeu? Tem muita gente com ciúme de você. Tem muita gente que não entende que Deus tem na sua vida, pastor meu irmão. Tem muita gente que não entende que só tem a sua vida, pastor Miguel, pastor Divino, pastor Daniel, todos os pastores que estão aqui. Tem muita gente que tem que viver hoje e que se assim era verdade. Deus estava na vida dele. Deus resolveu exaltar ele. O cavalo de Herodes olhou e falou: ô jumentinho, a mamãe olha para o filho e fala: filho, não olha nem para a esquerda e nem para a direita. Quando o rei está na tua vida, olha só para cima. Está ficando bom! Olha para cima, Alexandre. Olha para cima. Olha para cima hoje. Chegou o tempo dos cavalos de fariseu, dos saduceus, cavalos de José de Arimateia, cavalos de Herodes. Eles vão ter que entender que tu vai ser exaltado hoje. Hoje chegou o dia de Deus te exaltar. Deus grande gosta de coisa pequena. Aonde houver um crente pequeno esta noite, adora-se Deus grande. Arabassuri, cobrai, rebicondo, arabassuri. Eu quero que você adore agora por um minuto, depois eu digo. Depois eu encerro a mensagem. Primeiro adore. Agora o céu vai se abrir agora sobre esse lugar. Eu profetizo os céus abertos sobre este lugar. Quem está debaixo de uma promessa, adore esse Deus aí por um minuto. Me conta. Vai por mim, faço. Contar um testemunho, para o que foi. Eu era advogado e sou advogado, a minha esposa também é advogada. Há 6 anos atrás, a minha esposa pensou que eu estava com uma amante, começou a consultar cartomante, candomblé, feitiçaria. Foi o resultado que daqui a pouco, todo dia à noite, ela ficava possessa de demônios, ficava endemoniada, eu não sabia o que fazer. Levei ela em psicanálise, psicoterapeuta, psiquiatra, nada dava jeito para ela. Viajamos para os Estados Unidos tratar ela, não teve jeito. Daqui a pouco eu voltei também a fazer as mesmas práticas que ela. Fomos para a Bahia levar flores para Imanjá, consultamos mesa branca, mesa não sei o quê, todo tipo de magia negra que se possa inventar, eu consultei. Aí eu disse: o que é que aconteceu? Passou uns dias, eu cheguei em casa, alto da noite, o diabo pegou ela de uma jeito tão furioso que ela começou a quebrar todo o apartamento, a nossa cobertura, quebrava os móveis. Daqui a pouco ela deu um soco no espelho da sala e o estilhaço do espelho cortou seu braço, seu rosto. Ela ficou toda esquartejada. Eu peguei ela, levei para o pronto-socorro. No outro dia de manhã eu fui lá no hospital para buscar ela e trazer de volta para o apartamento. quando eu estou chegando com ela no apartamento, para subir na nossa cobertura, eu estacionei o carro lá de fora, estou entrando no hall do apartamento, e eu cabisbaixo, desesperado, dizendo o que é que eu vou fazer daqui para frente, não tem jeito para o problema da minha esposa. Nisso, eu estou entrando no prédio, um jardineiro, seu Antônio, sem nem um dente na boca, analfabeto de pai e de mãe, com uma tesoura de grama na mão, e cantando um hino desafinado, mais ou menos parecido com isso. Porque te abate, ó minha alma. São Antônio levantou em pé com a sua simplicidade. Irmão Antônio olhou para a irmã, para a doutora, para o doutor, e disse assim: doutora, o que é que aconteceu com a doutora? Eu gosto tanto dela, ela me dá cesta básica, um sapato de vez em quando. O doutor, com toda a sua arrogância, disse: o senhor não pode resolver o problema dela. Eu já consultei os melhores psicanalistas desse país, ninguém pode resolver o problema dela. O irmão Antônio, sem nenhum dente na boca, com toda a sua simplicidade, olhou para ele e falou assim: doutor, eu não posso, mas eu sou muito amigo de alguém que pode. Faz o seguinte, doutor. Anota o meu endereço, se o senhor precisar de mim, o senhor vai me buscar. Não se assusta não, eu moro no bairro mais pobre da cidade de Goiânia. O doutor tirou a sua mão blande dentro do paletó de cristão, com toda a sua arrogância. Anotou com desprezo o endereço do irmão, colocou no seu paletó e subiu para o apartamento. No alto da madrugada, aquela mulher começou a arrancar os curativos de novo. Começou a quebrar todo o apartamento, ele olhou para aquela situação, ficou desesperado, falou: o que é que eu faço? Foi na roupa suja, achou o endereço do irmão. Pegou seu carro importado e foi na direção da favela mais pobre da cidade de Goiânia. Quando ele vai em direção à favela, ele vai tentando achar o barraco, daqui a pouco ele para em frente ao barraco. Quando ele vai bater na porta do barraquinho do irmão, irmão Antônio já abriu a porta antes que ele tocasse ou batesse na porta. Quando ele vai tocar na porta, o irmão já abre a porta com a sua bíbliazinha de página amarela, orelha de burro virado para baixo, um único terninho xadrez com a gravata de três cores. Olhou para o doutor e falou assim: doutor, eu estava esperando o senhor. Não estou assustado, disse: quem é que falou que eu vinha? O meu amigo. Eu falo com ele todas as madrugadas. Ele disse que o senhor ia precisar de mim. Todo liga não. Eu vou levar minha Bíblia, eu não sei ler, mas eu vou levar. Pequenas coisas. Ele entra no carro do doutor e no caminho ele vai cantando hinos espirituais. E o doutor vai pensando consigo mesmo, dizendo: eu estou doido. O que é que eu estou fazendo com esse analfabeto, fanático de religião ainda do meu lado? O que é que ele pode fazer por mim? Quando ele vai chegando na porta do apartamento, o irmãozinho Antônio olhou para ele e falou: doutor, para não tomar muito tempo do senhor, a senhora estava na janela, tentando pular da janela, quebrar a grade. Ele falou: para não tomar muito tempo do senhor, como é que bate esses vidros modernos aqui, que eu não conheço essas coisas, porque eu não preciso nem descer para resolver esse problema. O que é? É, o meu amigo resolve daqui mesmo. O que é? É, ele resolve. De que jeito? Baixa o vidro. Ele baixou o vidro, irmão, o senhor todo com a sua simplicidade, apontou o dedo para cima da cobertura e disse: ô demônio sujo, em nome de Jesus, sai dessa vida aí agora. É com você que ele quer contar. Deus, para essa geração, não quer mais superstar do evangelho. Eu terminei de pregar aqui na tenda dos Gideões, eu desci a minha tenda para chegar aqui à frente. Uma senhora chegou para mim e falou assim: pastor, eu falei: o que foi? Eu cuido de uma revista de marketing em São Paulo. E eu queria botar minha agência à disposição do senhor. Agência do quê, irmã? Agência de marketing. Eu falei: o que é isso? É, porque agora todo mundo precisa de uma agência de marketing. Para quê, irmã? Para colocar o seu nome na mídia, divulgar o seu ministério. Você precisa ser conhecido. E eu posso fazer isso pelo senhor. Eu falei: o que é? É, todo mundo tem uma equipe de marketing. Quem é que escolhe a roupa que você usa? O jeito que você tem que se apresentar em público. Eu falei: o que é isso? É uma equipe de marketing. Eu falei assim: não, eu tenho uma equipe de marketing muito boa. O que é? São três pessoas que trabalham por mim, 24 horas por dia. E ela falou: mas tu tem dinheiro para pagar três? Eu tenho. E é de graça. Quem são eles? Os melhores marqueteiros do mundo. Levanta quem quer e abate quem quer. Quem são eles? O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Entendendo que essa mensagem é para você. Você que está sendo humilhado, sofrendo na terra. Ninguém entende o sonho que você tem. Eu passo por isso também. Venha se apresentar. Mais, eu estava em estado de desmaiar. E quando eu estou para entregar o jejum e voltar para casa, um pastor aparece do nada, lá no meio do mato, onde eu estava. O nome de Djair chegou lá e colocou a mão na minha cabeça. Quando ele colocou a mão na minha cabeça, ele falou assim: Deus mandou entregar o que você veio pedir. Quando ele colocou a mão na minha cabeça, eu fui arrebatado em espírito. Quando eu fui arrebatado em espírito, Deus mostrou o meu ministério para mim, há 8 anos atrás. E os cumprimentos dessas profecias vieram acontecer este ano. E quando Deus começou a mostrar o meu ministério, Deus falou comigo assim: vai chegar um tempo que aonde você passar, quando eu falar contigo, você vai ministrar, e do que eu te dei aqui neste monte, você vai ministrar, e outras vidas vão receber do mesmo que eu te dei. Nesta noite, Deus falou comigo e me disse que hoje é um daqueles dias especiais. Deus vai derramar sobre você do que Ele deu para com a minha vida. Deus, nesta noite, está disposto a levantar muitos homens e mulheres cheios do Espírito Santo aqui esta noite. Você que está desacreditado para consigo mesmo, Deus está dizendo que Ele acredita em você esta noite. Você que talvez pensou que já passou o tempo nem começou. O tempo está chegando, é agora na tua vida. Para cada um, Deus vai entregar agora coisas diferentes. Eu estou crendo porque eu sei no Deus que eu sirvo, conheço Ele, ando com Ele, vivo com Ele. E Ele esta noite está me dizendo que Ele resolveu te exaltar. Repita comigo assim: Deus, em nome de Jesus, neste instante, eu aceito e eu lhe peço agora, toca na minha vida, na minha alma, no meu corpo, faz o que o Senhor deseja fazer comigo agora. Eu não importo quem está me olhando, se me chamarem de menino, de fanático, eu quero ser cheio do teu Espírito, invada minha alma com a tua glória. Outros já estão recebendo. Receba agora. Receba agora. Receba agora. Só quem Deus tem promessa. Receba aí agora. Sinta a glória de Deus na tua vida. Receba!